Quantas vezes você vive a lamentar, sem saber o que fazer e o que pensar? Quantas vezes você chora sem ter lágrimas pra derramar? É difícil demais. Quantas vezes você vive sem viver? Quantas vezes você ri pra não chorar? Quantas vezes os seus pés estão prestes a cair? É difícil demais. Só Jesus resolve os problemas. Só Jesus Yeah!